aguarde para pushback saneamento. O 1963 na ponte número 10, pushback saneamento. Gol 1865 autorizado, pushback saneamento. Gol 1963 autorizado, pushback saneamento, chame para o táxi. Autorizado, zero, né? Bom, táxi. Nós três, nós. A linha de qual, bom, zero. Gol 1963. Azul Alfa Yankee Bravo, autorizado início de reboque, reporte para ingressar no pátio principal. Alfa Yankee Bravo, reportará para ingresso. 4201, nos chame Recife na frequência 1251 e altera 3325. A sua medicação na chegada Bonf, no ideal, desça até o 050. Lotário, reporte para ingresso. Zero 93, decolou 37, controle 208, boa viagem. 208, obrigado, como Zé Nascimento, bom dia. Motor de Salvador, bom dia, gol no 093, decola. 093, bom dia, contato radar, subido pelo 360, saída da El. Fabel 360, gol 1093, saída da El. Gol 963 para o táxi, tem 169 a bordo. Autonomia de 3,23, alterna Campinas. Gol 963, gente, autoridade do táxi, via Pátio 1, Índia, Alfa. Atrás do Airbus da companhia, Boeing da companhia. No, até o ponto de espera da pista 90, lá chama na torre em 1,86. Altimetro 1-0-1-1. 1-0-1-1, parte de alfa, até o ponto de espera 1-0, lá de 2-6, bom dia. Só 3-5-7, aguarde para assinamento push. Vamos lá. Oi, Salvador, Cordial, bom dia, passaria do 2229, tá no... estabilizou no ILS no zero. Botará. Gente, gol no 865, autorizado táxi via... Pátio 1, Índia, Alfa, até o ponto de espera, pista no zero. Lá chama na torre em 1, no 86, altímetro 901. 4 para Ponte Vega, zona leste, parte 3. Mas já é travado? É, passou externo com 3 checados, 2-2, 2-9. Autorizado pouso, pista no 0, vento variável 3 nós. Vive, 29. Pode ficar a pronto. 365, mantenha o ponto de espera. 355, 14, privado, acionamento e puxa, chamar o táxi. Chamar lá. Vamos para o 357, vamos usar o puxamento. Então, 357, autorizado, chamar o táxi. Após o pouso da mesma linha, mantém pistão no zero, gol no 865. Após o pouso da aeronave, ali mantém no zero, gol no de ingresso, parte alinhada, no papatango, Fox Track Tudo. O trip 5514 está acionado para o táxi, estamos com 48 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Salvador. Gente, o trip 5514 vai seguir um Airbus da TAM, número 2 para táxi via Pat 1 no Índia Alfa, até o ponto de espera da pista 10, vai chamar a torre 118, sinal 6, altímetro 0011. Vai seguir o Airbus da TAM, pátio 1 no Indy Alpha, lá no ponto de espera 18-6, o trip 5514. Bom. Graus 3 nós. Você tá lá de cima 0 com o 8 na China. Bom voo, Rafa. Valeu, Tempo Alpha. Firme. Passaria 2229, autoridade de ataque via Alpha, chamente da Juliette. Se a Alfa e a Juliette, vai reportar. Então, Salvador, Alfa de braço, na linha de reboca, posição 08, grata, bom dia. Dá os 3 nós. Afirmativo, vento 300 graus, 3 nós. Taxi está 357, PLB 113, 4 horas e 40, altera na cabina. Tela 3597, autorizado o táxi via Pátio 1 no Índia, Alfa, ponto de espera da pista 10, lá chama na torre 118, do 118, sinal 6, altímetro 0011. Taxi Pátio Índia, Alfa, no ponto de espera, chama na torre 386, está 357. Salvador, muito bom dia, volume 649, estabilizado no LS, que é uma milha do saco. 649, continuando a aproximação, cheque trem agora de pista livre. Guarda. Estou recomendo que o Boron 865 está autorizado para a colagem. Afirmativo, autorizado, vento 310 graus, 3 nós. Cara, no 865. Verso, 2219. Passaria 2219, mantém a posição. Mantém. Decolou, 45, chame controle no 208. Passaria 2209, autorizado ingresso na Texas Juliet, pátio 3. Pátio 3, 29. Travou? Uno mil pés no corredor até. Papapá, foco, foco do Lu, cheque o seu rádio. Transmissão 2/2. Minha controle 208. 208, obrigado a você. 362, essa para 2000, após selo, voz Duna e autorizado TLS XT, após localizador. Afirmativo para 2000, após pelo, pronto na trip. Doutor de Salvador, bom dia, boa noite, né? Pessoal, passamos 2 mil pés na sua escolha. Boa noite, 65, contato radar, subindo para 360 na saída arco. 360 na arco, boa noite, 65. Fox, Fox, o Lu copiou o controle? Afirmo, como é que é, o rádio melhorou um pouco. Grato. Salve Salvador, na escuta do PT mais que foi alto. Diga, pessoal. Bom dia, o Mike que foi alfa solicitando autorização de reboque da posição pátio principal Singer de número 7 para a posição Singer de número 6. Paulo, fundo 21, decimal 9. 219, número 4. Gente, não aguardo. Autorizada decolagem pista 10, vento variável 3 nós. Decolagem 10, 193. Sim, será feito, graças. Fala Salvador, bom dia, igual no 649, na sexta. Bom, no 649, autorizado táxi via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette. Papapá, Fox, Fox, Zulu, subiu até o 085. Estabilizando trip 5362. Trip 5362, torre 1968 decimal 6. 1968, trip. Controle Salvador, bom dia, gol 1963. Gol 1963, bom dia, contato radar, subiu para o 360, saída da El. Para o 360, solicita voar direto bridge. Gol no 963, autorizado voar da El, após 2 mil pés. Foi de Dael, Gol 963, obrigado. 5362, que nem é 0 nulo. Check trem, aguarde pista livre. O 5362. 5362. T597, autorizada a decolagem, pista 10, vento 310 graus, 3 nós. Iniciando 5973. Salve Salvador, bom dia, Rio 5973. Rio 5973 para Recife, formação em curso é o hotel, tá pronto para a cota? Afirmativo, prossiga. Rio 5973, Salvador para Recife. Nível autorizado 370 via Upper Whisky 58. Decola da pista 10, após decolagem curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Transponder 5574, frequência do controle no 2018. Elefa. Ok, Elefa. Copiado para Recife, nível 370. Aerovia Uniforme Whisky 58, decola da pista 1-0, efetua subida Puca, contravenção Aracaju, com curva esquerda após decolagem. Transponder 5574 e o controle 208, Rio 5973. Cotejamento correto, chame para acionamento e push, Rio 5973. 73. Santos Patrulha, chegou ao 649. Colo 649, autoridade de ingresso, portão 5. 5, colo 649. Controle Salvador, bom dia, tá 3597, decolou na árvore. Contato radar, subindo para o 360, sai da árvore. 360 na árvore. Controle autoriza pro de bridge pro Goro 963. Goro 963, você solicitar o centro Recife, aguarde. Aguardo. O 963 autorizado VA Bridge pelo Centro Recife. Muito obrigado, autorizado Bridge, Gol no 963. Gol 1865, se chama Centro Recife, frequência 1260, alternativa 1288. Chamaremos Recife 260-228, Gol 865, muito obrigado, bom dia. Na posição Singer número 6, grato e um bom dia. Gente, Mike X-Way Alpha. Trip 5362, solo 54, libere pista pela direita, solo 121 decimal 9. Trip 5362. Trip 5362, livrando. Trip 5362, autoridade táxi via Alfa, chamante da Juliette. Trip. Autorizador da colagem, Trip. Dois, sete graus. Papa Tango Eco, Tango Índia, persiga pro sol. Tango Eco, Tango Índia, ciente, aguarde para a cópia. Decolou a 5.6, controle 0.8, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, muito bom dia, o TRIP 5.5.4, decolado, se escuta. TRIP 5.5.4, bom dia, contato radar, subindo para 1.30 na saída Conde. 130, saída Conde, autoriza da presente pro de Conde. Autorizado. Muito obrigado. Gol 1963, chame Recife, 1251 e alternativa no 3325. 251-3325, obrigado, 963. Salvador para Caíte Pé, nível 085 autorizado, decola da pista 17, para decolar de curva direita. Sobe restrito a 1.000 pés, corredor Axé. Transponder 5.0.1.0, frequência do controle no 2.0.8. Torre em 1.0.8.6. Correto, Papatango Eco Tango Índia. Papatango Eco Tango Índia para acionamento Itaque, chame torre 1 no noite, mal meia. Brasília 1260, corrijo, Recife 1260, altera 1288. Bom dia. Bom dia, bom voo. Other ground, good morning, APSA Cargo 6570. APSA 6570 to Recife, formation India, ready to copy? Okay, we have the hotel, we're ready for copy, 84, 6570. APSA 6570, from Salvador to Recife, flight level 350, via Upper Whisky 58, runway 10 after takeoff, left turn, book departure, casual transition, squawk 5031, Salvador approach frequency 120.8. To receive flight level 350 in primary 58. Puka, Aracazu transition and Skok 5031, departure and approach frequency will be 1208 after cargo 6570. Aracazu 6570, read back correctly, report to Arif to push back and start up. I'm going to call you back for a pushback and start up the car with 465-6570. Solo, muito bom dia, Federal 9970. Para a cópia 360, Teresina. Sideral 9970, aguarde para a cópia. Muito bom dia, Celtan 3153, ciente da informação, autorização Galeão na posição 3. Celtan 3153, informação em curso Índia, aguarde para a cópia, número 2 para a cópia. Na 3, escuta. Papá, novembro, acho que é o meu, prossigo, pessoal. Papá, novembro, acho que é o meu, aguarde para o número 3, por favor. Salvador, está 3153, tem alguma previsão na autorização, senhor? Está 3153, copia? Prossiga. Está 3153, de Salvador para o Galeão, nível autorizado 360, via Pedro Luno Zero, SMAP, DCT Lúvito, alinhamento conforme o plano de voo. Decola da pista 10 com decolagem em curva direita. CDDL, Leda, PID, transponder 5022, frequência do controle 120, decimal 8. Já 360, Upper Zulu 10, ESMAP, decola da 10, curva direita da EL Leda Bridge 5022, controle 120, 8 da planta do posicionamento, posição 3. Tan 3153, autorizado por pushback, treinamento chamado para o táxi. Tomada táxi, Tan Salvador Ground, up to Cargo 6570. We are on the Cargo Air, request a pushback. Up to 6570, cleared pushback and startup. Report to taxi. If I'm cleared pushback and startup, we'll call for taxi. It's up to Cargo 6570. Federal 9970, copia? Sempre, prossiga. Federal 9970, de Salvador para Teresina, nível autorizado 340, via Upper Zulu 20, decola da pista 10, após decolagem em curva esquerda, sai da Momo, Flock, transponder 5030, frequência do controle no 20, sinal 8. Vertigo 420, então para Teresina 340, pela Upper Zulu 20, sai da Momo, Flock. E coloca 10, curva esquerda próxima, 060, 128, que é o ponto mesmo. Protegimento correto, chame para afinamento e push, e federal 9970. Vai, roda. Lembra, Oscar Romeu, na escuta? Qual setor pretende voar e quanto tempo? Próximo quartel de Amaralina, Siete, o seu tempo pretendido de voo local? Gente, então para voo local com destino até Amaralina, decolada 17 com curva direita, saindo corredor axé, acione código 0120, frequência do controle em 1208, a torre em 1186, a novembro, Oscar Romeu. Pátio 5 para táxi, decolagem da 17, chamo direto a torre em 1862, e a novembro Oscar Romeu, bom dia. Só para Alfa, bom dia. Pesado táxi, pode para ingresso, pista 17, novembro Oscar Romeu. De Amaralina, Ciente, Oscar Paparal, foi decolada 17, sai no corredor axé visual, acione a 0175, frequência do controle 1208, a torre em 118612, Oscar Paparal. Para táxi decolagem, torre 1862, Oscar Paparalfa. 5, Oscar Alfa. Está livre o acionamento, responde para o táxi, Oscar Alfa. Ativo, tá autorizado? Pode pra decolagem, novembro, acho que é o meu. Táxi da 3153 com 166 a bordo, 340, alternando Campinas. Gente, da 3153, autorizado táxi Índia, alto, ponto de espera da pista 190, baixa chamar a torre em 118, mal 6, altímetro 10, 12. 10, 12, Índia, alto, ponto de espera de 26, até mais. Salvador Ground, up to cargo 6570, ready to taxi. We have a 2 on board. Endurance is 2 hours, 3, 0 minutes. Alternative will be Natal. Roger, it's 6570. Aprovitex via April 1, India Alpha. Holding point, runway 10. There, contact tower 118, small 6, altimeter 1012. April 1, Indian Alpha. On a holding point, runway 10186, Captain Cargo 6570. Fora do solo, é o Alvanda Ressorta. Vem, Oscar Romeu, fora do solo, aos 1-3. O recopio do farol está pânico, chame o controle, 120, decimal 8, novembro, Oscar Romeu. 208, Alvanda Oscar Romeu. Solo, Massaré 2223, meu bom dia. Passaredo 2223, Salvador para a Vitória da Conquista. Formação em curso é Juliette, está pronto para a cópia? É o papapapá, 90 Rocha Romeu. 90 Rocha Romeu mantendo em condições visuais no corredor aqui. Mantendo ponto. Acho que é papá alfa. Sai da árvore, TCT, Vitória da Conquista. A rota é DCT Lefa, DCT Óbito, conforme o plano de voo. Transponder 5035, frequência do controle 120.8. 10. Manap maintain 10, óbito a casa 6570. 3253, detalhe 14, controle 120.8, boa viagem. 208, obrigado. 5035, motor de saída 1208. 3. Eu utilizo no ciclo 3, esse é o controle de Salvador. Contato radar, vindo para o 360 na saída da Elfa. Ei, 360 da Elfa, possibilidade de voarmos da Elfa, Leda, Sereta? Utilizo no ciclo 3, após 2000 pés, autorizado Leda. Após 2000 direto, Leda, muito obrigado. Fernando ingresso. Porte pronto para decolagem, acho que é Balfa. Tá, 6570, clear, take off runway 10, media 050, degrees, 3 knots. Clear, take off runway 10, up to Chicago, 6570. Salvador, good morning, up to Chicago. 6570, passing 3000 to 350. After 6570, radio contact, climb me to Flight 350, Puka departure. Affirm, climb to the flight level 350 and Puka departure at 6570. Puka ou Caju, é isso? Saída Puka, transição Caju, azul 4234. Obrigado, Puka, transição Caju, valeu. Está na escuta pra costa. Azul 4234, de Salvador para Recife, nível autorizado 350, via Upper Whisky 58, decola da pista 10, pós-decolagem curva esquerda, saída Puka, transição Caju, transponder 5044, frequência do controle 120, decimal 8. 1208, grato, Oscar Papa Alfa. Via rota do plano, via Upper Whisky 58, nossa saída é a Puka, transição Caju. Decolada 10, curva esquerda. 5044, transponder, 1208, controle. Regimento correto, chame para acionamento e push, azul 4234. Chamará, está no 8. Mantendo no corredor a 3, quando precisar. Manterá 500 pés, corredor axé. Vai avisar. Avistando o ponto na camarada. Tente a forte visão. Por travisual, gato. A gente aguarde para a cópia, Papa Romeu Bravo, Vitor Tão. Solo, Salvador, Rio, 5973. Controle, Tan 3, 1, 5, 3, possibilidade de coordenar com o centro, mano direto, bridge. Tan 3, 1, 5, 3, aguarde coordenação com o centro. Na sua escuta. Táxi, 7, 3. No 53 autorizados a abrir. Muito obrigado, senhorita. Vamos direto ao bridge. Bravo, Vitor. Tão copia? Romeu Bravo, Vitor Tango, de Salvador para Jequié, nível autorizado 160. Se afasta na radial 263 por 70 milhas e conforme o plano de voo, sai da Arbor DCT, transponder 5011, frequência do controle 120.8. Cotejamento correto para acionamento e táxi, chame torre em 118.6. Para o conceito Recife, na frequência 1251 e alterna 3325. Chamar o centro Recife agora em 1251-3385. Muito obrigado, senhoria. Você tem uma ótima semana. Uma ótima semana e um bom voo. Obrigado. Tá no par de carro. Acompanhe o estacionamento 2229 da passarela. Chegada bom. Desça para 4.000 pés. Ajuste 1-0-1-2. Pode executar e informar táxi 9970. Afirmativo 9970. 2223, qual a sua posição no pátio 3? 2229, estamos do lado sideral, senhor. É 2229 ou 2223, me confirme. Desculpa, 2223, virou aqui. Ok. Só um instante então, assim coordena com a equipe de solo, assim que o sideral liberar isso, você pode executar e informar táxi 2223. 23, pode fazer simultâneo com ele em coordenação com a equipe de solo? Se houver o espaço suficiente, pode executar, ok? Fique atento aí e execute e informe pronto táxi 2223. 23. Solo Salvador, bom dia, voo 9063, cliente Índia, autorização Guarulhos. Voo 9063, informação em curso é Juliette, Salvador para Guarulhos, nível 360, está pronto para cópia? Afirmativo. Voo 9063, autorizado para Guarulhos, nível 360, via up do 1-0, mid conforme plano de voo, decola da pista 1-0, após decolagem em curva direita, saída da L, da bid, transponder 5041, frequência do controle 120.8. 9063, está autorizado para Guarulhos, via 360, via Presulou 90, decola da 10, curva direita da Elsleda Bridge, 5041 transponda, 208 com controle de salva, na ponte 2190. Papai Romeu é com índio, mantém escuta. Voo 9063, cotejamento correto, chame para o acionamento push. Solo é o trip 5384, bom dia. Alfa, Alfa, frequência livre. Aguarde para a cópia. Trip 5384, bom dia. Solo Rio 5973, para o táxi, POB03, autonomia de 3 horas e 45 minutos, alterna Salvador. Cliente Rio 5973, autorizado táxi via parte 1 no Índia Alfa, teu ponto de espera pista 1-0, baixa na torre 1 no 8-6, altímetro 1-0-1-2. Ajuste na 0-1-2, táxi via Pátio Índia, no ponto de espera, torre 186, Rio 5973. Então, Golf Kilo, acho. Guarde para a cópia, número 3 para a cópia. Romeu Eco X-Ray, prossiga para o solo. Correção, Papa Romeu, Romeu Eco Índia, prossiga para o solo. Romeu Eco Índia, qual pátio que se encontra? ADI, qual o setor do terminal que pretende voar? PGL na pista no 7, ciente. Tem livre acionamento e aguarde cópia o Romeu Eco Índia. se encontra no pátio 4 do Centro. Seguirá o sideral até o ponto de espera da 1-0. Quando lá, chame a torre em 1862 e é o 2223. Autoridade da interseção, reporte para ingresso, Ecotango Índia. Torre Salvador Rio, 5973, ponto de espera, atenção, 1-0, pronto para partir. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, Rio, 5973, levanta calmos. A linha de cola pista 1-0, Rio 5973. Rota remetida no 7, acione 0121 no transponder. A frequência da torre em 118.6. No pátio 4, chama a torre em 18.6 para táxi de decolagem da pista 17, Romeu Eco Índia. Bravo Vitor Tango, autorizado a alinhar e decolar pista 1-7. O vento é calmo. 4 horas e 15, autonomia alternando São Luís. Táxi autorizado em frente via pátio Indy Alfa, ponto de espera, torre 18.6, sideral 9970. Frente, ponto de espera 18.6. Para o push, passarão a cauda duas aeronaves. Aguarde para o push, o gol 9063. Cinco, copia. Afirmativo, 3384. Maceió 90, decola no zero com curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Frequência do controle em 1208, a torre em 118.6. Seu código 5042, o trip 5384. Siga. 0 Maceió, sai da Puca, Aracaju, da Colota 10, 1208, controle, 5386, motores, 2030, responda 35, 3284. Confirmando, o nível correto é 190, código transponder 5042. 5042 é a torre em 118, decimal 612, 5384. Afirmativo, 5042, 190 autorizado, trip 5384. Reporte pronto para o puxo acionamento. Caramba. O Gol 9063. Gol 9063, coordena com a equipe de solo, vai passar a cauda, um ATR da trip que está taxiando para o ponto de espera da 1-0. Após o mesmo, execute o puxo, informe táxi 9063. Informação, aeronave é o Passaredo, que é um ATR da Passaredo. Tá, Romeu, Bravo, Vitor, dá um contato radar, 160, sai da árvore. 5 para João Durval, 060. Decola da pista 17 com curva esquerda, inicialmente perfil da saída Momo. Frequência do controle 1208, a torre em 118.6, acione o código 5034, Golf Kilo Oscar. Afirmativo, Bravo Vitor Tango. Enter. Papa Romeu, Delta Oscar Tango, identifica a chegada Bonf, desça para 4.000 pés, ajuste 1-0-1-2 com 2509. 2-5-0 com... Táxi decolagem da 17, chama a torre em 18.6, Golf Kilo Oscar. 0-9-2. Gente, o Gol 1-0-9-2. Desce via para 2000, ajuste 1012. Ok, 1012 via Gol 0-9-2. Ah, Vitor, tá um confusão pro ideal. Ideal 263, entrou pra Taxa Wendy tem livre decolagem da 1-7, o vento é variável com 3 milhas. Ela até 15 milhas? Afirmativo, acertei na até 15 milhas o Bravo Vitor Tango. Sente. Está presente voar, o Bravo Vitor Tango. Sente, voar de Arbo, Vitor Tango. Controle, muito bom dia, Sideral 9970, decolando, se escuta. Contato radar, Sideral 9970, saída Momo 340. Negativo, da Momo 34, Sideral. 02223, o vento é de 050 0 graus com 4 nós, tem livre decolagem da 10. Livre, 2223. Mike Schmidt, Romeu, confirme o destino. Sobrevoo na região do Atlético Norte, visual agora com o Gol passando do Nascimento. Certo. Hoje eu tenho visual com o meu helicóptero também, o Gol 9250, interceptando o localizador. Completa com a torre 18-6, bom pouso. 18-6, obrigado, Gol 9250. Gol 1092, está livre, LS, reporta estabilizado. Maré estabilizado, LS, Gol 1092. Bravo, Vitor Tango, voe Arbor. Sente, voe Arbor, Vitor Tango. 3-2, controle 120, decimal 8. Controle 120, Taxa Wendy. Capuma, Salamá, bom dia, Taxa Pongo, Taxa Wendy. 208, boa. Siga a Eco Tango Índia. Acaba 1-7, direção ao Farol da Xé. 1-1000 pés, corredor Xé, porta Farol da Barra. Controle, controle, bom dia, passarinho do 2223, é falado, perfil Arbor. Contato radar 1180 CD Arbor, passarinho 2223. 23. 2251 da Gol. Pode, tá ali o pose, pista 90, Gol 9251, obrigado. Delta chamando solo, confirme. Zero 9970. 63179 a bordo, 326 Galeão. Tem táxi autorizado, Índia Alfa, ponto de espera, torre 18-6, um bom dia, o 9063. Índia Alfa, ponto de espera, 18-6, da torre, bom dia, 9063. 020, aguardando o flock. Aguarde, novembro, Alfa Romeo. Liberal 9970, copiou a direita para o 020. Estamos curvando, senhora. Gente, tem um tráfego agora na sua posição de 12 horas, 10 horas, está 11 milhas, cruzando agora o 0090 em descida para 4 mil pés. Nós já estamos cruzando agora 095. 5384 com 34 a bordo, 3h30 de autonomia.